Você está ouvindo o LR Cast. Continue por sua própria conta e risco. Fala galera, está começando mais um LR Cast nessa desgraça, desgraceira aqui deste. Desta podosfera. É, estou aqui de novo com o Raul. Olá. É, e a gente vai falar sobre um tema muito... Ah, caralho, né? Muito falta de pauta. É o tema que vai separar as crianças dos adultos. É o tema que vai separar quem é virgem de quem não é. Se você conhecer mais de 5 heróis nesse tema, eu tenho uma má notícia pra você. Tá precisando jogar uns quadrinhos fora. É. Vai, não joga fora não, vai num sebo, vende. É o quê? 10 centavos cada quadrinho no sebo? Por aí. Então, o tema de hoje é sobre heróis desconhecidos da Marvel. É uma série que a gente vai querer fazer aqui, né? Sobre heróis desconhecidos em modo geral. E vilões também. Vilões também depois, mas vamos começar com os heróis da Marvel, né? Aquela galera que a gente tá cagando pra existência. Nossa. É, hoje o cast é pequenininho, vai participar eu, o Raul e o Vinícius. O Vinícius, pra quem não lembra, é aquele maluco desgraçado do cast sobre mundos fantásticos. Aquele cara que logo depois que o cast acabou, a gente teve que levar ele num psiquiatra. E ele já tá começando a se medicar. Exatamente. Eu tô ali só de enfeite, porque eu não conheço quase nada de quadrinhos. E o Raul tá divando, como sempre. Ai, obrigado. Recado, Raul. Então, desde o nosso último cast, o Bruno, do TarjaCast, que já fez alguns podcasts com a gente, ele mandou uma mensagem pra gente ali no site. Vou ler aqui pra vocês. Pô, o cast ficou foda. Áudio com ótima qualidade, mentira. E entradas e saídas de assunto ficaram bem sinalizadas. Obrigado. Esse daí vai pro você, Douglas. E a escolha da temática do cast foi muito boa. Parabéns pro Rafael, então. Com certeza eu iria querer viver no mundo de Blade Runner. Outra pessoa que precisa de tratamento aí. Usar sobretudo a maior parte do ano é o sonho de qualquer carioca. Cara, acho que você tem que sair com mais cariocas. Ah, não, mas eu compartilho desse sonho. Poder usar um sobretudo. Eu queria usar um sobretudo marrom. É, exato, que nem do Constantino. Isso, begezão, tá ligado, maroto. Eu fecho com a perspectiva do Raul, tentaria entender melhor os replicantes, saber as aspirações deles e tentaria ajudar os caras, mais que como um psicólogo de robôs. Imagina uma versão masculina da doutora Susan Calvin do universo de Blade Runner, seria eu. Putz. Não, cara, é porque vocês estão novelizando demais o universo Blade Runner, não é o universo que eu gostaria de viver. Eu falei isso no cast, tô falando de novo, é um universo fudido, tá todo mundo na merda, tá todo mundo triste, tem uma religião cujo sonho é que você tem que ter um animal de verdade, sem ter animais elétricos, cara, não é um... Eu sei lá, eu não viveria no Blade Runner. É, o universo fantástico que eu senti falta no cast foi o do Spor-Verso. Cara, eu e o Bruno, a gente gravou um podcast inteiro sobre o Spor-Verso, caso você... Pra quem não sabe, é sobre o livro Batalha do Apocalipse. E se der, a gente deixa linkado aqui, ou não. Mas foi um cast muito maneiro. Gostaria muito de ser um Hushmlane no universo do Eduardo Spor. Proporcionar uma chance de redenção aos seres humanos por meio dos sofrimentos. É, desculpa, qual o nome da raça? É Hushmlane. Hushmlane. Hushmlane. Ah, entendi. É muito bom. Não, mas vamos tentar que ele quer trazer a redenção por meio do sofrimento. Cara, remedinho urgente pra você. Não, sacanagem, o Bruno é um cara legal. Ele só... até a página 42 que ele se vira um maluco, né? Página 42, muito bom. Bela referência. Outro universo que senti falta foi o do jogador número 1. Pô, um mundo distópico cuja única válvula de escape seria uma realidade virtual hiper imersiva. Ia ser foda pra caralho. Cara, eu acho que o pessoal não entendeu que é mundos que gostaríamos de viver. Não é mundo que estamos caminhando para acontecer. Não é isso, gente. Acho que vocês não estão entendendo, mas tudo bem. Era, sobre não ter falado desse universo de jogador número 1, até a gente conhece o universo e tal, mas Como o cast estava funcionando de forma igual um jogo, né? A gente tava, cada um falava um mundo e a gente ia comentando em cima. Não foi, não, ninguém escolheu esse mundo, então nem como queria visitar, nem nunca visitaria em hipótese alguma. E aí não falamos, não porque... É, não porque não deu pra falar, mas porque ninguém escolheu. Talvez a gente faça aí um Mundos Fantásticos Parte 2 com novos integrantes. E aí a gente possa falar sobre essa maravilha da... Outros universos que a gente tanto ama. É, uma coisa legal também que o Bruno falou, mas aí foi nas nossas conversas privadas na noite carioca, foi de um jogo do Blade Runner, Point and Click, que foi feito em 97, que usa essa ideia de viver no mundo com a temática Blade Runner. Então, se o pessoal quiser aí jogar e virar um alcoólatra que nem o Vinícius, mas sem culpa, porque é no mundo virtual, é só ir atrás desse jogo. Ele continua aqui o e-mail. É, poderia fazer meu charter uma base na Lua, ou morar numa espaçonave, visitar recriações digitais de vários outros mundos fantásticos, e tudo com inspiração dos anos 80. Ia ser foda. Cara, então... você estaria dentro de um mundo... de um mundo fantasioso, né, cara? De uma realidade virtual, lembrei o termo. Uma realidade virtual. Ia ser foda, mas a realidade mesmo, né, ia tá fodida. Então... Eu não sei se... Cada vez mais que a gente conversa sobre isso, eu tenho mais certeza da minha ideia de morar na Vila dos Hobbits. É, eu tô começando a concordar contigo, porque assim, pelo menos lá, né, eu vou estar tomando a minha cervejinha quieto. Mas vamos logo, quais são os locais onde as pessoas podem entrar em contato com a gente, Douglas? Então, galera, se você quer mandar um e-mail, um comentário, alguma coisa bonita assim, que nem a do Bruno, você pode mandar um e-mail pro contato@laranjaradioativa, pode mandar a mensagem www.facebook.com/laranjaradioativa, pode mandar um... Se você quiser reclamar da gente em 140 caracteres, pode mandar lá no Twitter, @lradioativa. Ou se você quiser comentar sobre o cast anterior também, você pode mandar uma mensagenzinha lá no site www.laranjaradioativa.com e fazer um comentário e deixar uma resposta no cast mesmo, como fez o Bruno. Tem recado do Laranja avisar que a série de reviews do Lucas ainda tá continuando sobre Game of Thrones. Eu vou avisar isso sempre até o fim do... até o fim da sexta temporada. É, falar também que essa série de reviews, eu gostei muito da ideia, então se alguém tá assistindo uma série, acompanhando alguma série aí, quer fazer os reviews, pode mandar pra gente pelo contato@laranjaradioativa também, que a gente vai editar aqui, né, fazer correções ortográficas e dar os devidos créditos a essa pessoa. É muito bom poder aumentar o conteúdo do site e as séries são um jeito muito legal de fazer isso. Também começamos a nossa série de Clube dos Filmes Esquecidos, não é isso, Raul? Exato, que se tudo der certo, quando você estiver ouvindo este podcast, já teremos o segundo filme do clube. E qual é a ideia, Raul? O Clube dos Filmes Esquecidos. Então, a ideia é fazer a justiça histórica de resgatar os filmes que por algum motivo caíram no esquecimento da humanidade. Ou porque eles são de países onde os filmes não são um porte muito grande de cultura, ou sei lá, porque foi direto pra DVD, ou porque as pessoas não deram valor na época que saiu mesmo. Então, a gente faz isso. E se você tiver um filme desses, que você acha um filme desconhecido, mas que merecia valor, você manda pra gente. Mas assim, gente, é só pra entender, não são filmes merdas que as pessoas esqueceram. Tem que ser um filme bom, tá? É, não vai falar de Dragon Ball Evolution. É, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia é falar sobre filmes que são bons, que valem a pena serem assistidos, mas que não passaram no radar. Então é isso, sem mais delongas, chega desses dois idiotas falando, vamos pros três idiotas falando. Exato. Valeu, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui sobre heróis desconhecidos da Marvel. Vamos lá. Eu como leigo completo em assunto de quadrinhos, eu tô só a deixar a palavra com vocês. Vai lá, galera. Então, a gente decidiu começar com tapa na cara, passada de mão na bunda. Começar logo com dois caras que não foram inventados pelo Alan Moore, mas que o Alan Moore deu aquela... aquela mexida boa, aquela mexida gostosa, aquela mexida garota. E o primeiro que a gente vai falar é o Capitão Britânia. Brad Braddock, né? Isso. Que era um personagem que já existia, tinha uma roupa muito bizarra e tinha uma origem ligada ao Rei Arthur e o Mago Merlin. E essa galera, assim, ele tinha um bastão que fazia ele voar, o bastão que dava poderes pra ele e tudo mais. E aí o Alan Moore pegou e falou, que legal, foda-se, vamos fazer tudo de novo, do zero. Vamos fazer uma história com o personagem do Rei Arthur sobre dimensões paralelas. Só que aí meio que rolou uma parada de meio que falar que o Mago Merlin, que teria dado os poderes pra ele, na verdade era um mago cósmico que vivia em todas as dimensões e todos os universos e tudo mais. E aí ele dá uma repaginada na roupa também. Isso é mais, acho que é do Alan Davis, né, cara? Que é um conceito artístico, assim, de como ele desenhar. E o Capitão Britânia tem uma história engraçada que, tipo, ele saía só na Inglaterra, numa meio que uma parada de tiras, assim. Ele tinha menos páginas do que uma revista normal. Sim, era da Marvel UK, né? Sim. Filial da Marvel na Inglaterra. Sim, só saía essas histórias na Inglaterra. Tipo, no final das histórias do Demolidor, saía a história do Capitão Britânia. E é uma coisa que é muito característica do Alan Moore, né? Porque ele já fazia isso antes dele ir pra Marvel da Inglaterra, é ter o talento de fazer histórias curtas, né? É, que era o Halo Jones, né? Que foi publicado recentemente no Brasil pela qual? Pela Mythos, cara, né? Cara, saiu pela Mythos isso, mas ele era da 2000 AD. Sim. Revista clássica lá da Inglaterra. Só que qual é a parada foda do Britânia? É que essas histórias todas, elas são muito pautadas no que estava acontecendo na Inglaterra naquela época. Essa Inglaterra do governo Thatcher. Então, o Britânia, ele vê toda a realidade paralela que ele vai como sendo essa realidade destruída pelo neoliberalismo, entendeu? Vale falar que Alan Moore, como anarquista, detestava o governo Margaret Thatcher. Cara, eu não sei se já nessa época ele era anarquista, porque eu acho que nessa época também que vaza uma foto dele com a camisa da União Soviética, parecendo um tiozão de churrasco. Mas certamente era um cara que não era de direita, né? E aí você lendo essas histórias, ele tem esse vilão cósmico também, que nem o Merlin. Só que é um vilão do caos. Então ele é um cara que vem pra foder tudo, pra consumir a realidade. Tanto que o primeiro universo que o Capitão Britânia ele cai, né? Acaba entrando. Ele meio que seria uma anomalia entre os universos. Ele precisa ser corrigido e tal. Eu meio que interpreta como se fosse o nosso mundo, né? Cara, eu entendi essa parte da anomalia como ele sendo um cara de valores antigos, assim. Um cara que não tem os valores desse novo mundo. Muito parecido com o Capitão América quando ele volta. E aí ele é um cara, ele é uma anomalia por causa disso. Eu entendi assim, quer dizer. Não, porque esse universo, os heróis eles foram todos mortos nos anos 60, a história se passa nos anos 80. Então, e tem um governo meio fascistão, assim, com um exército bizarro. E eles se livraram de todos os heróis e era um universo em si, seria anomalia. E o Capitão Britânia seria uma anomalia dentro desse universo, porque ele seria um herói num lugar onde não se aceitava heróis. Ah, e também tem uma parada muito maneira que a gente tem que lembrar, porque já tinha nessa história a lei de registros proibindo os heróis. É um tema que depois vai voltar em outras obras dele e de outros autores. Eu, como leigo, preciso perguntar, assim, existe alguma possibilidade do Capitão Britânia, que dessa lista aqui que vocês colocaram, ele é um dos mais famosos, existe a possibilidade dele aparecer no universo cinematográfico? Se sim, tem como ele ser o menino que fez o Hobbit, esqueci o nome dele. Só aceito o Idris Elba. Cara, eu acho que não, cara. Ele não tem o menino que fez o Hobbit, esqueci o nome dele agora, Martin Freeman. Isso, Martin Freeman. Ele tem porte físico zero, porque, tipo assim, o Capitão Britânia, ele é meio que pra ser um pouco também uma paródia do Capitão América. Então, sim, ele teria que ter um corpo parecido com o do Chris Evans, sabe? Porque é um cara fortão, louro, aquele estereótipo, assim. Ele brinca um pouco até com esse estereótipo. Exato. Tanto que o desenho do Alan Davis é o do heróizão clássico, queixo quadrado. Então, só que o que acontece? Nessa história tem uma coisa muito importante, você vai ouvir por aí várias vezes que o universo principal da Marvel, o universo que a gente acompanha sempre e tudo mais, é o universo 616. Quem definiu isso foi o Alan Moore. Como essa história fala sobre universos paralelos, essas coisas assim, o Alan Moore definiu que esse universo clássico da Marvel é o universo 616. Aí, nego criou várias teorias em cima disso, né? Porque o Alan Moore, ele é meio esotérico. Fala, não, porque essa porra é o número do não sei o quê. Aí inventa um monte de história por causa disso. Eu não sei se o 616 tem um porquê. Eu sei que é o número que ele inventou. Eu acho que nem tem um porquê, mas acho que o principal é que foi aceito, né? Acho que a própria Marvel aceita isso. É, a Marvel meio que falou, ok. É aquela tara dos britânicos pra dar números avulsos a coisas importantes. Ah, entendi a referência. Não vamos explicar, vamos deixar aí pra galera saber. Vamos Deixa aí nos comentários qual é o número avulso. Dado para um britânico. Isso. E em seguida, né, depois que... Acho que no mesmo ano, cara, ou se no ano seguinte, o Alan Moore pega outro herói da Marvel, inglês, e reinventa. O herói que tem citações no Capitão Britânico. No próprio Capitão Britânico, ele cita o Miracleman algumas vezes. Sim, aparece, cara. Chega a aparecer o de relance. Sim. O Capitão Britânico tem uma história interessante, né? Desde a sua criação, porque na época que criaram o Super-Homem, né? Primeiro super-herói e tal, criaram também a Fawcett. Ela criou o Shazam. Peraí. Miracleman ou Capitão Britânico? Não, a gente tá falando agora do Miracleman. É, que você falou Capitão Britânico. Foi? Foi. Então, desculpa. Então, fala de novo. Mas onde é que eu tava? Eu não lembro. Tá falando de Super-Homem, Shazam, Fawcett. Ah, sim. Quando criaram o Super-Homem, lá em 39, foi o primeiro super-herói e tal, bom de vendas. Aí uma outra editora paralela desse comic, a Fawcett, ela criou o Capitão Marvel. E esse super-herói, ele era muito vendido na Inglaterra, muito vendido. Só que a DC, com brigas judiciais, ela acusou de plágio, os carambas, e essa revista foi cancelada. E na Inglaterra, como essa revista era muito vendida, uma editora inglesa pequena, que era responsável pela publicação na Inglaterra, falou assim, pô, a gente precisa dar um jeito nessa porra pra gente não perder venda. Aí chamaram um escritor britânico, acho que é Mike Anglo o nome dele, e falaram assim, ah, cara, cria alguma coisa parecida. E ele criou uma coisa idêntica, basicamente. Não, é muito, muito idêntica. Sim. O Miracleman é o Shazam inglês. Não, é o Shazam inglês e em vez de ser magia, é ciência, né? Sim, porque acontece, o Shazam, pra ganhar os poderes dele, ele encontra um mago lá, um cara mago egípcio, né? Uma porra assim. É um ancião. Egípcio no 952, mas é um ancião. Sim. Que, tipo assim, dá origem do mundo e da humanidade e tudo. Exato. Mais. O Miracleman, que o personagem, a faceta humana dele, que era um jornalista, ele encontra um astrofísico que dá os poderes pra ele, poderes atômicos e tal. Tanto que a palavra que ele fala é a inversa do que o Shazam falava. Porque o Shazam falava Atomic, né? Uma coisa assim. Não, e ele fala, Shazam falava Shazam. Fala porra. Shazam, exato. O Atomic quer dizer, é o inverso da palavra. Ele fala que mota o Miracleman pra se transformar em personagem, que é o inverso da palavra Atomic, que é meio que a origem dos poderes dele. E a parada é que ele era o herói, tanto que ele parece muito o personagem símbolo do Fallout. É muito parecido a roupinha, é muito essa ideia da coisa atômica, assim. Eu não sei se esses dois personagens têm origem em um terceiro, ou se o Fallout Boy de alguma forma se inspirou no Miracleman dessa época. Na verdade, na época se chamava Marvel Man, né? Depois mudou era o nome. Era Marvel Man, sim. Mudou o nome exatamente porque a Marvel, ela registrou a marca Marvel, né? E ela proibiu de qualquer outra coisa com o nome Marvel que não seja dela. Tanto que o Capitão Marvel deixou de ser Capitão Marvel. As revistas dele são todas com o nome Shazam. E daí também a Marvel, pela putaria, falou, e se a gente comprasse o Marvel Man só pela putaria? Só pela putaria. E foi o que ela criou lá, a parte dela britânica, a Marvel UK, e botou lá o Alan Moore também pra escrever o Miracleman. E uma coisa interessante, o Alan Moore, ele é meio mitidão, né, cara? Porque todo personagem que ele pega pra escrever, ele fala assim, putz, acho que essa origem é meio merda, vou revitalizar essa porra. Ele vai lá e faz isso, com todos, cara. Eu acho que ele não é satisfeito com a origem de nenhum herói, que não seja a que ele criou. Eu acho que não, acho que a única coisa que ele é satisfeito é com a origem do Super-Homem e do Batman, que ele não mexeu. Cara, né? Não tem... Pô, se ele mexe até na origem do Super-Homem, putz. Mas ele mexeu na origem do Coringa, por exemplo, né? Que... Porque acho o Coringa em si nunca teve uma parada, porra, a origem do Coringa assim. Não teve, acho que ele foi o primeiro. Depois fizeram, o Ed Brubaker fez lá o Homem que Ri e tal. Mas enfim, aí ele foi lá e por que que ele fez? Ele lá em 81, também, se eu não me engano, pegou a revista do Miracleman e fez as coisas dele de Alan Moore. Vou fazer melhor. Exato. Aí... em vez de ele apagar tudo aquilo que foi feito com o personagem, ele fez uma coisa muito foda. Ele estabilizou que o personagem, ele teve uma origem científica também. Um alienígena caiu, aí um cientista doido conseguiu, com alguns experimentos, juntou o alienígena de uma dimensão com um ser humano. E esse cara, ele tava preso numa máquina, recebendo memórias mesmo na cabeça dele, memórias criadas por uma máquina. Tudo aquilo que o escritor original do Miracleman tinha escrito, veio o Alan Moore simplesmente apagar, estabilizou que aquilo foi, aquilo realmente aconteceu, só que na cabeça do Miracleman, dentro de uma máquina. Ou seja, não aconteceu, né? Só que é uma forma meio que elegante, né, cara? De falar assim, putz, cara, você que criou o personagem, você, vou ignorar tudo que você escreveu. Não, ele fez de uma forma elegante até. Cara, mas sei lá, eu não sei se eu chamo isso de elegante, porque assim, eu acho que o dono não tava mais vivo, né, quando ele fez tava isso. Sim, cara, tanto que as brigas judiciais com isso, com o Miracle Man decorreram por causa do dono, porque tava um cara já bem velho, com a esposa doente. E a briga do Alan Moore foi que ele conseguisse ganhar royalties das vendas do personagem. E a parada foi essa, foi porque depois que a revista foi cancelada, né? Porque uma outra editora comprou o personagem, a Marvel UK meio que deu uma falida. Aí a Warrior comprou, aí o Alan Moore parou de escrever e tal. Aí o Alan Moore e o Neil Gaiman, eles perceberam, conseguiram os direitos do Miracle Man pra eles, porque a Warhol também deu uma quebrada. Aí... Foi anos difíceis. Exato. Essa, a Marvel tá sempre quebrando, né? Sim, é impressionante. Sim. Aí eles tiveram a notícia do escritor original lá, que ele tava mal financeiramente e tal. Aí então eles passaram os direitos totalmente pra esse cara. Falaram assim, não, beleza, o personagem é seu, então os direitos do personagem vão ficar com você. Aí o cara, depois disso, vendeu pra Marvel novamente. Aí a Marvel vendeu... Também pro... é foda esse cara, hein? Exato. Que pariu. Aí a Marvel vendeu pro Todd McFarlane. Aí o Todd McFarlane não conseguiu fazer nada com o personagem. Aí não a Go... não conseguiu. Aí o Briga Judiciais, o Neil Gaiman conseguiu os direitos e repassou pra Marvel agora. Caralho, que inferno, caralho. E agora a revista tá cancelada, a revista tá paralisada. Virou uma maldição, cara. Virou uma maldição o Miracle Man. Tem a parada do parto, né, cara? Conta essa parada aí que você tava me falando outro dia. Sim, porque isso foi no início dos anos 80. E, tipo, Cavaleiro das Trevas foi em 86. Então, quadrinho adulto, o Alan Moore tava fazendo isso 5 anos atrás. E, cara, consideram a primeira desconstrução de gênero de super-herói feito pelo Alan Moore, cara. E tem as coisas bem pesadas. Cena de vilão explodindo cabeça de pessoa normal, de humano. E tem a cena, o cara... Ele narrou e desenhou um parto de uma criança completo. Com o bebê saindo da vagina da mulher. O cara desenhou isso e botou numa revista mensal, cara. E deixaram passar isso? Passou. Como? Anos 80, cara. Cara, sério, tu fica meio besta, cara. Fala, putz. E a gente tá, porra, eu li isso em 2016. Imagina um moleque de 15 anos lendo isso em 81. Menino jovem, menino moleque. Moleque, garoto que vai ali na banca, comprava, porra, 5 centos a revista. E é importante lembrar que essas duas obras que nós falamos saíram no Brasil recentemente. Capitão Britânia saiu num compilado. Você pode achar aí que foi publicado pela Panini. E quantas edições saiu de Miracle Man, Vinícius? Cara, esse mês saiu a última edição da fase do Alan Moore, a edição 16. Esse mês. Fácil de encontrar ainda. Sim, aí tem mais. Aí depois, o Grant Morrison escreveu um manual do personagem, mas que é inédito no Brasil. E a fase do Neil Gaiman também é inédita no Brasil. Que tá incompleta também lá fora. E tá paralisada atualmente a revista. Só 5 ou 6 edições foram escritas e agora ela tá paralisada e sem previsão de retorno. Então, beleza. Agora o próximo personagem. Tá, então, agora vamos falar então do Cavaleiro da Lua agora, que é um personagem que todo mundo tá falando aí que vai em breve ganhar série da Netflix, porque ele é do mundo urbano e tudo mais. E vamos lá, Vinícius, você que é um leitor aí, já leu bastante coisa do Cavaleiro da Lua, qual é a sinopse básica do personagem, história de origem? História de origem, Cavaleiro da Lua, um mercenário chamado Mark Spector, e um trabalho lá no Egito... Ele acaba sendo deixado pra trás pelo parceiro dele, morto. Aí uma entidade, que é a entidade protetora dos caminhantes noturnos, é meio complexo, Cavaleiro da Lua, chamada Khonshu, olhando a situação do cara abandonado, morto, decide falar assim, beleza, eu vou dar poderes pra esse cara. E é o que acontece. Mark Spector, ele é protetor agora do caminhante noturnos, com a entidade Khonshu. Mas ele não tem nenhum poder, assim, escalafobético de lançar raio, voar e os caralho, né? Não, ele tem poderes a partir das fases da Lua, cara. Ele consegue ter alteração nos poderes dele assim. Meu Deus, que merda. Não é merda não, cara. Não, cara, vai me dizer, ele é tipo o mar, tá ligado? Que muda com a lua, é isso? ele não muda com a lua, mas ele tem alterações. A entidade, ela já dá uma força maior a ele, velocidade e tal, aquela coisa básica de herói. É quase um signo gigante, tá ligado? Sim, só que ele também, durante toda a história dele, ele também investiu na carreira de ator e tal, então ele ganhou dinheiro, então ele também tem algumas coisas tecnológicas, entendeu? Minha lua está em câncer, não fale comigo. Que câncer? Não, porra, é lua minguante, porra, tu é burro pra caralho. É lua minguante, lua, porra, essas coisas, entendeu? Lua cheia. Fala que na lua cheia ele fica louca, sai dando prato. Mas o que eu acho que é o mais interessante do personagem, cara, são as múltiplas personalidades dele. Mas tem uma parada curiosa, né, que tipo, eu li poucas histórias do Cavaleiro da Lua, só eram histórias que saíam na Marvel Action, se eu não me engano. Sim, era a mensalzinha que tinha de heróis urbanos. Sim, que era muito boa, por sinal. Eu achava foda, cara, que ele tinha meio que uma parada de múmia na casa dele, que ficava falando com ele, só que não era... Porque, tipo assim, eu acho que a múltipla personalidade é uma parada meio batida na cultura pop. E aí todo mundo, quando quer chocar, vou fazer uma parada muito louca aqui, muito... Nossa, muito ousada. Ah, dupla personalidade, não sei o quê. Tipo, é uma parada muito, pra mim, já é lugar comum. Só que dessa forma eu achava muito foda, porque, tipo assim, realmente aquele espírito que ficava meio que obsediando ele... É a entidade, é o Khonshu. É, falava coisas fodas, entendeu? Falava, sim, sim. Não falava coisas tipo, você quer matar as pessoas, né? Não ficava fazendo essas babaquices, assim, tipo, comum, tipo, qualquer pessoa pode pensar. Porque o que eu acho que o herói não fazia muito sucesso? Porque, cara, olha só, ele tinha múltiplas personalidades. Aí uma personalidade dele era ele mesmo, né, que era um mercenário. Aí ele tinha um outro, que era um milionário, babaca, e o outro que era um taxista. Tipo, putz, são as coisas muito mundanas, assim, entendeu? E muito estereótipo, assim, de herói dessa época, porra. De milionário já tinha um monte. Aliás, todo mundo fala que ele é muito cópia do Batman, né? Muita gente reclama disso, que ele é o Batman branco, né? Que... Tem um pouco dessa pegada, mas eu acho que agora, cara, deu uma diferenciada. Porque a gente teve a fase do Bendis, que ele pegou essas três personalidades, o que ele fez? Ele jogou em três heróis, que foi Wolverine, Capitão América e Homem-Aranha. Então, enquanto ele tava lá nas missões dele, ele ficava na cabeça dele como se tivesse o Wolverine, o Homem-Aranha e o Capitão América ali com ele. Então, você vê três caras muito opostos, e era muito bacana essa interação. O Bendis, que é excelente escrevendo diálogos, putz, é uma fase muito boa, cara, muito gostosa de ler. E agora parece que é a nova mensal dele lá nos United States of America, é ele no hospício, né, cara? Sim, sim. Mas essa parada que você falou de uma múmia falando com ele, isso foi recuperado com o Warren Ellis, porque pegou as três personalidades dele, porque tem essa. Cada roteirista pega essa múltipla personalidade e usa de uma forma. O Bendis usou com esses três heróis, e o Warren Ellis, ele pegou e fez o seguinte, ele criou três personalidades pro próprio Cavaleiro da Lua. Ele é o Senhor Lua, que é um cara que anda todo de terno e tal... Eu imaginei uma parada tipo, senhor Lua pra você. Mas é assim mesmo, cara. E ele é todo mitidão, mano. Ele dá esporro na polícia de caceta. Ele é tipo foda. Don Draper dos super-heróis. Exato. E é muito assim, cara. Imagina um cara com um terno todo branco entrando no esgoto. Ele faz isso. Mano, tem que ser muito foda. E quais são as outras duas? Ele tem como Cavaleiro da Lua, que é o uniforme clássico dele, com aquele capuz de capa e tal. Que eu acho muito foda o design dele de uniforme. E tem um outro, que seria ele como a entidade Khonshu. Que é ele com uma armadura toda mística, com um capacete com uma caveira de pássaro, uma parada... Porra, irada. Que seria meio que a personalidade Khonshu tomando conta do corpo dele. E ele usa normalmente pra lidar com problemas místicos e papapá. É muito bom, cara. Essa fase também recomendo muito. E você acha que se fizesse um serial Netflix, você acha que eles iam se basear em quê, tipo? Cara, eu acho que seria mais provável nessa última do Warren Ellis, cara. Porque, putz, eles não iam usar... Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine. E seria muito chatinho se fosse um milionário, um taxista e um mercenário. Porra, cara, saca. Eu lembro, né, que eu lia da Marvel Action, que assim, eu admito que na época eu achava, era uma coisa que eu achava meio ruim na revista. Que ele tinha um avião em formato de lua minguante. Ele tem. E tipo assim, era muito, cara... É tipo, na verdade, é tipo um planador, né? Não, mas assim, era uma parada que você olhava pra ele e você falava, cara, isso não voa nem fodendo. Sabe? Era muito absurdo. Não, agora é tipo uma asa delta, porra, mecânica. Do inferno. Da lua, na verdade. Porque tudo dele é da lua. Ele tinha um mordoma lá, Alfred, também, né? Ele tem um cara que faz... Que trabalha pra ele, sim. É um cara da SHIELD, inclusive. Trabalhou na SHIELD já, né? Não da SHIELD. O cara que era um ex-agente da SHIELD. Mas sabe o que eu fico bolado da Netflix? Porque tipo, o Cavaleiro da Lua também, ele tem uma roupa muito foda, mas é uma roupa muito antiprática, né? Que é tudo, sim. É tudo que a Netflix não faz, né? Tipo, a Netflix, ela gasta duas temporadas pro Demolidor ter, tipo, a correntinha lá dele. Entendeu? Não, e o irado da roupa, porque ela é muito cartunesca, né? Ele tem aquela capa gigante que faz, porra, voltas e voltas. É, eu acho muito foda, muito impactante. Numa série de TV, eles não iam conseguir fazer isso. Não, eu fico com medo dele ser só um cara que usa um colã branco, tá ligado? E tipo... Aí vai ficar meio patético, né? É. Ele já tem um potencial enorme de ser patético. É, porque um avião em forma de meia-lua é uma parada nada patética. Não é funcional, cara. Mas eu acho que o principal do Cavaleiro da Lua hoje é que ele tá sendo um herói na Marvel, que tá funcionando muito como teste, cara. Eles estão encaixando desenhistas, cara, muito irados, com os caras com umas ideias inovadoras pra caramba, com os enquadramentos muito bons, cara. Mas sabe que eu fico puto? Porque, por exemplo, o Miracle Man não é um cara que... Não deixam fazer isso com o Miracle Man, entendeu? O Miracle Man podia ser um personagem mega experimental, o pessoal fazer o que quisesse, Mas não tem uns personagens que o nego não deixa, sabe? Fica travando, não sei porquê. Tipo o Monstro do Pântano. Fica travando o Monstro do Pântano, o Homem-Animal. É, vira, cara, vira. E eu não sei porquê. Como se fosse carro-chefe da editora, sabe? Esses personagens nunca foram pra gerar venda. Não faz uma parada de qualidade. E já que a gente tá falando de série da Netflix, vamos falar aqui de uma personagem que já não é desconhecida, mas até outro dia era desconhecida, e tem muita gente que não entendeu, eu acho também, uma coisa que a gente pode até discutir aqui, é que é a Jessica. Jessica! Jessica! E aí, Douglas, você que só viu o seriado, como você entende Jessica? Jessica! Cara, Jessica. Eu acho Jessica uma personagem muito... eu acho Jessica um personagem muito interessante, porque é claro que há proporções de super-herói, né? A história dela é toda contada no, na série como uma história de um estupro, né? Tipo assim, como que a sociedade, a nossa sociedade patriarcal e machista, né? Ó, hashtag machista patriarcal. Hashtag machistas não passarão. Exatamente. Como que a nossa sociedade, ela repercute um crime como o estupro. Claro que no caso o crime é diferente, mas é basicamente do mesmo jeito, né? E achei a personagem bem construída, bem elaborada e achei ela bem legal, assim, né? Tipo, eu não sei como é que ela é nos quadrinhos, mas eu gosto da coisa, assim, de, tipo, o superpoder que não é bem um superpoder, né? Que ela esconde ao máximo, de um jeito muito bom, por exemplo. Tipo, no, na série ela se recusa a usar qualquer tipo de uniforme, qualquer coisa assim, e ela não tem... Até chega a aparecer lá o uniforme original dela, branco e roxo, né? Mas ela não usa. E o poder dela, ela esconde muito o poder dela. E até o Killgrave tem um superpoder que não aparece, né? Ele não tem um raio brilhante, nem um escudo, ele não é super forte, nada disso. Ele poderia ser roxo. Ele poderia ser roxo, verdade. O que escapamos graças a Marvel. Sinto um preconceito com os quadrinhos enorme com o Douglas, cara. É. Não, eu acho. Cara. É que, mano, um personagem roxo é muita galhofa, é demais pro seriado que se pretendeu levar a sério. Acho que falta um pouco disso, às vezes, entendeu? Das paradas. Faz a parada com o culhão, entendeu? Estabelece a parada e faz bem feito que acabou, não tem como nego reclamar. Não, ok, você pode fazer isso, sei lá, com aquele uniforme do primeiro Vingador do Capitão América. Com um personagem de pele roxa, é mais difícil, entendeu? Não, assim, eu acho que das coisas que, assim, eu não acho que Jessica Jones é um seriado que tem muita coisa pra reclamar. E eu acho que, assim, você reclamar que o Homem Púrpura não tem pele roxa é um pouco de vermice da sua parte. Não, mas eu, na verdade, nem reclamo, não. Nem acho isso um defeito. Eu nem tava botando isso como exigência pro personagem, não. Mas eu só acho que não teria problema se tivesse também. Não seria esse cara assim, putz, o personagem ficou uma merda porque ele é roxo. Não seria o caso. Eu não acho que ele ia ficar uma merda se ele fosse roxo, mas ele ia ficar o tempo inteiro, tá ligado? Ai, mano, tem um cara roxo na tela, tem um Dr. Who roxo na tela, ai meu... Então, você tocou numa boa questão. Se não tivesse um ator tão bom quanto o David Tennant, sei lá, tudo bem. Mas tipo, como é o David Tennant, cara, deixa o cara ali limpo, tá ligado? Deixa o cara brilhar. Eu tenho uma parada com o David Tennant, que não é nem com o David Tennant, mas é que assim, por que que as pessoas têm um fascínio em botar o David Tennant em personagens psicopatas maníacos? Ah, é o sotaque inglês dele, é o sotaque de psicopata inglês dele. Mas tirando o Dr. Who, que é um psicopata maníaco... Não, o Dr. Who é justamente o contrário. É por isso que eu falo, cara, ele podia muito bem ser um herói, um cara legal na Marvel. Cara, o pouco que eu vi de Dr. Who, eu considero ele um pouco maníaco. Não, ele é um pouco maníaco, verdade. Mas ele é um cara legal, pô. Tipo, ele ajuda a galera, ele faz piadinha, ele sai correndo. Ele ajuda a galera. Caraca, na moral, no Doctor Who se corre muito, cara. Sim. Como esses caras correm? Sim, ele muito podia muito bem ser o Flash. Brincadeira, piada na parte. Mas assim, Harry Potter, ele faz um personagem maníaco, maluco, psicopata, que é o Bartolomeu Crouch Jr. E no Jessica Jones ele faz o psicopata mor, né, cara? Que é o Killgrave. Como é que é o nome dele nos quadrinhos? É Homem Púrpura. Homem Púrpura. Então, o Killgrave. Mas então, uma coisa que eu não gostei é que, tipo assim, quer dizer, não gostei, mas é uma coisa que eu acho que as pessoas são meio, sei lá, é meio complicado, porque, tipo, quando Jessica Jones saiu e as pessoas começaram a ver e tal, e começou meio que rolar um burburinho, ela meio que virou ícone, e isso é óbvio, né? Tipo, ela meio que virou um ícone feminino que a gente que tratava de assuntos que a gente nunca viu sendo tratado dessa forma. Só que aí nego pega assim, e eu vi muita manchete assim, tipo, de blog e tal, falando assim, ah, finalmente a Marvel se revolucionou e fez um bom personagem que não é um super-herói. Tipo, cara, você não entendeu a porra do seriado, seu idiota. Aí fica meio que querendo falar que foi uma mega revolução e não sei o que, é um marco, tipo... E esquece que esse personagem, ele já existia, cara. Não, mas eu digo assim, no âmbito de outras mídias da Marvel, é a primeira vez que você tem uma personagem feminina forte como a Jessica Jones. Não, tem Viúva Negra. Mas acho que a Viúva Negra, ela é muito questionada, porque ela é meio que, apesar de ela ser uma personagem feminina, ela tá muito dentro dos estereótipos de super-herói. Entendeu? Ela é muito personagem feminina pra for dude, tá ligado? Tipo, pro punheteirinho de 12 anos que chega no cinema e fica, ai meu Deus, é a Viúva Negra, caralho, que ela é mó gato. Cara, isso foi assustador. Isso foi assustador. Tipo, mas é muito isso, né? Qual da Viúva Negra que não deixa uma personagem crescer? E também outra coisa que, tipo, mas assim, aí que eu fico meio assim, tipo, o pessoal fala, ah, é a desconstrução do gênero de super-heróis. Tipo, eu acho que esse é o problema. Toda vez que a pessoa fala que é a desconstrução, tipo assim, como se a ideia de super-heróis fosse uma parada ruim e ela tem que ser desconstruída e a Jessica Jones tá fazendo isso. Tipo, não, cara, pelo contrário. Ela tá construindo novas possibilidades de se pensar um super-herói e uma super-heroína, entendeu? O pessoal fica querendo, tipo, falar... Fica meio que querendo usar essa parada de, tipo, querendo usar ela pra provar que parada filme de super-herói é uma merda. É. E não entendeu a parada, entendeu? Isso que me deixa bolado. Tô achando que Jessica Jones é Birdman. É, tô achando que Jessica Jones tá vindo aí pra provar que, tipo, a Viúva Negra e o Capitão América é uma merda. Tipo, não, cara, não. Acho que você não entendeu a parada. Ah, mas como personagem eu prefiro a Jessica Jones mil vezes a Viúva Negra. Não, eu também prefiro, mas tipo, uma não anula a outra. E eu acho que muita gente entende isso, entendeu? Bom, nos quadrinhos depende. Eu preferi a Jessica Jones no Marvel Max. Depois que ela foi introduzida no universo meio-meia, aí eu já não prefiro não, cara. Então vamos lá, vai lá, Vinícius. Começa, vamos... Vamos falar da parte da Jessica Jones nos quadrinhos, né? Puts. É, personagem recente, né? De 2001. E inaugurou o selo Max na Marvel, que é um selo de quadrinhos adultos. Que a Marvel não, teve durante um tempo. Entendo adultos, não como... É, não é pornô, né? Não, é putaria. Contém sexo, mas não é sobre sexo. É, pode haver sexo ou não. Mas, ô Vinícius, conta sobre a história de origem dela e as diferenças da história no quadrinho pra série da Netflix. Cara, a série da Netflix, ela conseguiu narrar bem em termos de origem. Nada se alterou. O principal nos quadrinhos é que o arco com Killgrave, na verdade, é o último arco, porque são 28 edições e as últimas 4 edições é o arco com o Homem Púrpura. Então, nas outras, você tem casos, você conta sobre o passado dela, você descobre que ela estudou com Peter Parker e era apaixonada por ele na época do colegial. São coisas muito, muito interessantes que o Brian Bendis, que é o criador dela, ele foi colocando da mitologia da personagem, entendeu? Ele foi meio que foi criando coisas pra mitologia da personagem. E a diferença básica é essa, é que ela resolve muitos casos. Na série, não. Na série, você sabe que ela é uma investigadora, mas ela praticamente não trabalha como investigadora. É muito pouco. Você tem um caso que dura 3 episódios, um caso principal que dura 3 episódios com o do Killgrave, entendeu? E também tem uma coisa que a gente tem que falar que o nome do quadrinho não é Jessica Jones, é Alias. Não confundir com a série de TV que existia, chamada Alias. Sim, Alias porque é o nome da... Quando você é detetive, né, normalmente você trabalha para uma agência maior. E o nome da agência que ela trabalha é a agência Alias, que aqui no Brasil foi traduzido como codinome, se eu não me engano. Ai, meu Deus. E tem uma coisa legal que a gente pode falar também, né, que é um personagem que não tá aqui na nossa lista, mas ele vai entrar de gaiato. Que é um personagem que também apareceu na série, é um pouco desconhecido, mas nos quadrinhos ele é mega importante, que é o Senhor Luke Cage. Luke Cage, sim. Senhor Luke Cage basicamente era um garoto comum do Bronx, que foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu, e pegou uma pena gigantesca, assim, se eu não me engano era até pena, prisão perpétua, alguma coisa assim. E ele fala, putz, fudeu, minha vida acabou e eu nem cometi esse crime. Só que aí estão fazendo uns testes ilegais com presos, na prisão, obviamente. E aí, o preso que aceitar participar do teste vai ter a pena diminuída e vai poder sair da prisão. E aí o Luke Cage aceita participar. E aí esse teste dá uma merda, explode o negócio, aquela coisa meio cientista maluco. E aí o Luke Cage fica com a pele invulnerável. E nessa situação de ficar com a pele invulnerável, ele obviamente tinha que manter o contrato dele, de ele poder sair da prisão. E aí ele sai. E aí ele sai da prisão, um rio de motherfucker, malhadão, porque todo mundo que fica na prisão tem a obrigação de malhar. E aí ele sai, tipo assim, com uma sensação de, tipo, injustiçado, obviamente. Ele fala, putz, eu vou fazer uma agência de proteção, mas só pra galera da minha área, do meu bairro. Então, que vai ser os heróis de aluguel. Os heróis de aluguel. Você vai pagar pra ter proteção. Só que, tipo assim, não é que nem a máfia, uma proteção escrota, assim, tipo... Se você não pagar o cara, ele vai te enfiar a porrada. É um cara que, assim, ele tem um quê social, assim. Ele vai querer justamente, além dele tentar ganhar um dinheiro, algo pra se manter, ele vai querer proteger a galera do bairro dele. E ele, esse personagem ganhou uma proporção absurda de se perder um pouco disso quando ele se tornou líder dos Vingadores. É, né? Eu acho isso forçar um pouquinho a barra demais. Mas se ele foi líder dos Vingadores, acho que ele não entra aqui, né, em personagens desconhecidos. Não, ele foi líder dos Novos Vingadores. E isso é parte da cagada de introduzirem a Jessica Jones no universo regular da Marvel, entendeu? Porque nos quadrinhos eles se casaram, né, e tiveram um filho. E tem toda a parada, porque a relação deles no Alias é demais, cara. Porque tem um diálogo muito foda. Tipo, tem um diálogo que ela chega, assim, ela vai encontrar ele na casa dele, e aí tem uma mulher lá. Aí ela vai falar assim, putz, você fica aí com essa mulher, não sei o que, essa safadinha na sua cama. Aí fala assim, calma aí, você quer ficar comigo de novo? Aí ela, não. Você quer namorar comigo? Ela, não, nem fudendo. Você quer casar comigo? Aí ela, não, porra, caralho. Ele, ah, então, porra, por que tá perguntando sobre minha vida, caralho? Então a relação deles é toda assim, é toda, porra, é sexo casual e com justificativa mínima pra com quem eles ficam e tal. E aí quando eles vão introduzir essa personagem que, por totalmente dependente, não quer saber de casar nem porra nenhuma pro universo regular, eles introduzem ela que ela casa e vira uma mãe. Puta personagem chata. Que enquanto a equipe dela de Vingadores vai, porra, combater o crime, ela fica em casa cuidando do bebê, entendeu? Eu achei uma cagada enorme fazer isso com a personagem. Pra quem não tá se tocando em que parte da cronologia da Marvel isso acontece... É logo depois da Guerra Civil. Acho que a única coisa mais relevante que acontece com eles dois, no universo meio-meia, foi na época da Invasão Secreta, né? Porque os Skrulls, eles raptam o bebê deles e eles conseguem recuperar e tal, só que tinha um mistério até hoje se o bebê deles não era um Skrull. Sim, sim. Que era uma parada bem bacana, mas eu não sei se já se resolveu. Tem tempo que eu não leio coisas de recente, mas era um mistério legal. Se resolveu, não é. Não, não é. Ah, putz, ia ser muito foda se fosse, cara. Não, porque eu acho que eles estão evitando usar esse crew agora, cara. Eles estão meio que nessa... Tudo que pode ajudar outras emissoras outras empresas de cinema, eles estão evitando usar. Mas agora... porque Skrull é Quarteto Fantástico, né? Sim. Falando em coisas cósmicas, nós agora vamos passar pro personagem muito complexo, porque na verdade são três, quer dizer, são quatro, que é a galera Marvel, né? Então, eu vou dormir quando vocês terminarem. Que é uma personagem que vai ganhar filme em breve, que é a Capitã Marvel, mas que originalmente era Capitão Marvel. Sim, Marvel, separado. Marvel, separado. Pode zoar, Douglas, eu sei que você tá. Não, eu já não... Eu? Zoar? Cara, esse Douglas, esse cara tem a mente muito pequena, cara. Olha sete quadrinhos, abre o coração. Douglas, só pra você ver como é que os quadrinhos são um poço de originalidade. O Capitão Marvel, ele, na verdade, nada mais era do que uma outra cópia do Shazam. Porque o que acontece, o garotinho lá gritava Shazam e se transformava no Capitão Marvel. O Capitão Marvel da Marvel era um garotinho chamado Rick Jones, que quando ele batia dois braceletes no punho, não, assim... Não, mas isso é depois, isso é bem mais pra frente. Não, mas a ideia é básica do Capitão Marvel que ficou estabelecida é esse. Ah, tudo bem, mas antes disso ele era um soldado Kree que já lutava na Terra. Sim. Acontece uma treta que ele vai pra zona negativa e aí tem o lance dos braceletes, mas antes disso ele já atuava. O que me choca mais... É que eles não fazem sequer esforço pra não parecer uma cópia. Ah, cara, esforço pra quê, mano? É isso aí mesmo. Essa porra aí mesmo. É, mas é bem isso, é essa porra aí mesmo, é cópia. E tá. Então o Capitão Marvel ele ficou muito famoso também, muito importante na saga do Thanos. Que é essa saga aí que todo mundo na internet diz que sempre amou, sempre adorou. Mas é uma merda de história que todo mundo finge gostar porque vai virar filme. Olha o Raul! Qual, a trilogia do infinito? É. Ah, tu acha ela muito ruim? Cara, desculpa, a partir do momento que eu tenho que ficar acompanhando a saga daquele arrombado do... Qual é o nome dele mesmo? Do Warlock. Puta que... Caraca, que ele vai... Existe... Não, vai tomar no cu. Existe uma terra idêntica à nossa que fica do outro lado do sol. Então por isso a gente nunca viu. Cara, essa foi foda. Caralho, aí, eu tô imaginando os caras tendo a ideia disso. Aí o Alok... Não, calma, vamos fazer uma terra do lado do sol que a gente nunca... Vamos, porra, vamos! Esse é de quando? Anos 80? É, acho que é de 70 para 80. Ah, faz todo sentido então pela época. Aí, não, aí o Arlok, que surgiu numa história do quarteto, aliás, uma história muito boa até. E é, ele é um ser cósmico assim que tá meio que procurando. Qual é o porquê que ele existe, o caralho A4, ele sai da Terra. E opa, olha, tem outro igualzinho aqui. Ah, o Raul é uma putinha filosófica. Qualquer menção honrosa que um quadrinho tenha de filosofia, o Raul já... Ah, meu Deus, a história é muito boa. Não, mas eu tô falando como essa história é merda, pô. Eu tô aqui explicando o que é a história. Não, falando da história do quarteto. Não, mas a história do quarteto é a história de como ele surge. Ele só surge, tipo, no último quadrinho da história. É, cala a boca, enfim. Aí ele vai pra essa Terra, aí, cara, caralho, aí começa. Aqui nessa Terra tem vários seres, metade humanos, metade animais. E aí tem o pior de todos eles, que é o metade homem, metade lobo. Que é o grande inimigo, assim, tipo... Sendo que o Arlok é um cara, tipo, nível cósmico, entendeu? E aí um cara meio lobisomem é o maior inimigo dele. O Arlok, ele tem uma gema no infinito, cara. Tem, que é a gema que estaria, na verdade, no Visão, é a que estaria no Arlok. O Arlok é poderoso. No mesmo lugar da testa, tipo, no mesmo conceito. Mas voltando ao Capitão Marvel. Então, o Capitão Marvel é dessa galera cósmica e ele é um Kree. Uma raça alienígena que existe no universo Marvel que já apareceu no Guardiões da Galáxia, caso você não esteja se lembrando. E ele tinha essa mecânica do menininho bater o bracelete e virar o Capitão Marvel. Só que o que acontece? Que era muito ruim, porque, tipo, esse menino, ele era, tipo, o máximo de cool possível. Ele tocava numa banda de rock, ele andava de moto, ele tinha jaqueta de couro, ele usava palhetinho na boca, sabe? Que só a gente descolado faz. É, então, tipo assim, ele nunca foi um personagem muito carismático, porque ele já era excessivamente carismático. Mas ele era um personagem que tava sempre lá com a galera, fazendo coisas importantes. O foda do Capitão Marvel é que ele tem um poder, cara, que é o poder overpower motherfucker, cara. Que é a tal da consciência cósmica. Isso é muito massa, é verdade. Nossa, que... cara. Ele consegue, ele tem premonição, ele tem uma semi-onisciência. Sim, ele tem. Ele fica, tipo, quando ele não tá no menino, abusando mentalmente do menino, ele fica vagando pelo cosmos. Como entidade sem corpo. Consegue falar com animais. É, e ele aprende tudo. É, e aí ele fica meio que aprendendo tudo, né, cara? Tipo. É uma coisa muito louca. E ele consegue quadrinhos... olhar para um oponente assim e falar, já sei tua fraqueza. É muito overpower, cara. É uma coisa muito absurda. Não, e tinha umas paradas piores, assim, que tipo, ele... Quando faziam que queriam mostrar que ele tava viajando pelo cosmos e caralho, desenhavam várias estrelinhas, e aí desenhavam, tipo, a cabeça dele meio transparente. Uhum. Ele, estou absorvendo conhecimento cósmico. Meu Deus. Enfim, mas por que a gente tá falando desse personagem? Porque ele tem uma história que vai sair pela Panini de novo, que é muito importante. Que é a morte. Sim. Do Capitão Marvel. Sim. Uhum. Que é uma coisa emblemática, porque foi a primeira graphic novel que a Marvel já escreveu na sua história, que foi publicada. Escrita e desenhada pelo Jim Starlin, né? Mestre aí das sagas cósmicas. E que é muito bacana porque tem todo um desenvolvimento. O que acontece quando o Capitão Marvel tá lutando com um vilão que a gente conhece muito por Guerra Civil, que é o Nitro, né? Que foi o cara responsável pela explosão lá no colégio. Guerra Civil nos quadrinhos, gente, não no filme. Ele solta um gás, e esse gás, ele acaba infectando o Capitão Marvel e gerando, no nosso planeta, câncer nele, né? Então, putz, tem uma morte super dramática por câncer. E, putz, o quadrinho é sensacional. Você já leu, Raul? Não, não li, mas essa história é famosíssima. Sim, é muito boa. Essa história saiu na época, saiu uma série de histórias na Marvel que tratavam desses problemas mundanos. Essa foi a que ficou mais famosa, mas também tem uma outra muito interessante, que é uma do Hulk, que fala sobre AIDS. Que é muito maneiro, assim, que eles fazem que uma personagem lá fica ferida, machucada. E o Rick, né, que é um personagem recorrente na história do Hulk, que é o menino que fez o Bruce Banner tomar a bomba gama na cabeça, ele tava com medo de salvar ela da confusão que o Hulk tinha causado, porque ela tava sangrando. E ele sabia que ela tinha AIDS. Uhum. E aí ele fica naquele dilema, assim, de tipo, putz, eu deixo ela aqui pra morrer e não pego... E na mente dele, ele achava que só de tocar nela, assim, né, ele ia ficar com AIDS. Que é aquela parada, tipo, era meio que uma história pra conscientizar a galera de como é que você pegava AIDS e tal, que não era assim, só de encostar na pessoa, não sei o quê. E aí ele tem esse dilema na hora, assim... E aí ele salva ela mesmo achando que ele vai contrair AIDS. E aí ele salva ela, assim, meio que já aceitando que ele vai ficar doente, mas ele vai salvar a vida dela. Aí no final ele tem a médica explicando pra ele, não, seu idiota, não é assim. Não sei o que, não sei o que. E, porra, foi uma sequência de histórias assim que teve na Marvel na época, né? E na DC também teve a história do que eu tava falando com o Douglas antes da gravação do Ricardito que usa drogas. Ah, foi o do Arqueiro Verde com Lanterna Verde. Ricardito, Arsenal é o caralho, Ricardito. Aliás, se eu fosse a galera que faz legenda na internet, assim, eu só faria a legenda do Arrow com os nomes originais. Podemos pensar aí pra você numa página aí, Laranja Radioativa Zoeira. Não, e aliás, a gente tem que falar também que, tipo, agora esse personagem de Capitão Marvel não existe mais, porque a Marvel decidiu respeitar essa morte dele, justamente por ser essa morte cheia de significado, emblemática, ele não vai voltar. Mas existe a versão feminina que agora faz muito sucesso, que é a Capitã Marvel. Capitã Marvel. Já tiveram duas, né? Já tiveram, estamos na segunda. É, a Carol Danvers já teve um caso com o Capitão Marvel. Mentira. Sério? Eles tiveram um caso. Que babado. Ai, amiga. Calma, pois é, galera. Mas acho assim, que superou pô? Isso. Foi uma porque noite, foi. Assim? Não. Eles se amavam, cara. Se amavam? Sim. Caralho. É porque teve um lance que o Capitão Marvel tinha que ficar disfarçado na Terra. De aí menino, né? Não, aí se eu não me engano, ele se disfarçou de um segurança, cara. Porque tem um tempo que eu li essa história. Ele se disfarçou de um segurança e tal. Ele conheceu a Carol Danvers, se apaixonaram e tal. Eles ficaram juntos. Pois é. E agora a gente tem a Miss Marvel, que é a Kamala Khan. Sim, sim. Mas a Miss Marvel, na verdade, ela não tem os poderes Kree, né? É mais uma coisa de inspiração. Sim, ela se inspira na Capitã Marvel. Porque, na verdade, ela é uma inumana, né? Sim, ela é uma inumana com poderes meio elásticos, né? Não é bem elásticos, é metamorfose. Ela consegue ter metamorfose. É, quem... É, qual das duas que vai ter filme? A Capitã ou a Miss? A Capitã. Porque eu acho que todo mundo tá falando que ela que vai ser a ligação do Guardiões da Galáxia com a galera aqui da Terra. Cara, mas eu já não sei se vai ter, porque eu tava lendo uma notícia que a Marvel tava querendo cancelar isso. Não, tava adiando. Cancelar, não. Cancelar, acho que eles cancelaram Inumanos. Não, eles não cancelaram. Eles falaram que não tem mais data. Pro Capitão Marvel, eu tô esperançoso, cara. Porque a fase que ela se tornou Capitã Marvel e deixou de ser Miss Marvel foi bem bacana. Não, e também, tipo assim, lá nos Estados Unidos ela vende pra caralho. Ela é uma porque teve toda essa guinada, né? Cara, porque ela era a Miss Marvel, usava um uniforme totalmente sexualizado, que de uniforme de super-herói ainda não tinha nada. Aí eles pegaram agora no Marvel Now, revitalizaram a personagem, falaram Miss Marvel cacete, é a Capitã Marvel, botaram um uniforme muito parecido com o antigo Capitão Marvel. E as histórias são legais, eu já li algumas edições e eu gostei. E a Miss Marvel também saiu recentemente no Brasil e, assim, cara, uma das melhores histórias que você vai comprar, que estão rolando aí na banca, que são recentes, é uma história sensacional. Recomendo a qualquer pessoa que gostaria de ler quadrinhos, é muito boa. Porque a Miss Marvel, ela também tem a questão de que ela é uma personagem muçulmana. Ela é uma garota muçulmana. E isso é também uma parada mega inédita nesses quadrinhos, digamos assim, mainstream. Sim, e o irado é porque a roteirista dela é uma muçulmana, né? Ela não era, ela se converteu, mas é escrita por uma muçulmana. Não, esse quadrinho é foda pra caralho. Ele ainda acha, né? De banco, apesar de ter saído tem um tempinho. Ele ainda tá por aí. Se você procurar, você acha. Sim, E agora vamos falar de um personagem que é complicado pra caralho. Se você já achava o Capitão Marvel complicado, Douglas. Vamos falar do Magnum. É, antes da gente falar desse Não é Magnum... o Magnum bigodudo. Isso. Tem alguma relação com o Tom Selleck? Não, na minha mente tem. Se o cara não falar Magnum da Marvel, eu não consigo diferenciar, cara, porque é muito automático. Não, é Magnum Tom Selleck. É automático. É automático, cara. Tanto que eu joguei aqui Magnum no Google e pá, Tom Selleck. Mas o que é o Magnum? O Magnum, em inglês, o nome dele é Wonder Man. Por quê? Porque a Marvel tava, na época, patenteando nomes de personagens, tipo, versão feminina de todos os heróis. Então, tipo, Mulher Marvel, Capitã não sei o quê, Mulher Hulk. Tudo que tinha uma versão poderia ter uma versão feminina de um herói, eles estavam patenteando o nome. Como não fizeram a Gavião Arqueira, né? Sim. Perderam uma oportunidade foda. Cara, mas ela tem a Gavião Arqueira, tem. Mentira. Sim. Existe. Existe? Existe. Existe. É uma menina. Caraca, sim. Eu vou procurar aqui. E o que acontece? Tipo, a Marvel tava fazendo esses heróis não porque ela tivesse planos pra essas heroínas. Gente! Caraca, ela é muito mais badass que o Gavião. Na fase atual do Gavião Arqueiro é muito legal, cara, porque ela é uma sidekick, né? E ela, putz, é uma menina, porra, muito engraçada e tal. Muito, putz, é bacana demais ler as coisas. Por que não tá ela no filme ao invés desse bosta desse? Ah, não fala assim do cara, porra. Do Gavi da galera. Sabe qual é a parada do Gavião? Vocês vivem criticando a falta de galhofa nos filmes. Vocês, mas o vocês Gavião, como o Gavião, fãs de quadrinhos. O Gavião Arqueiro se tornou meio galhofão. Não. Nos filmes. Nos filmes? Não, mas aí que tá. Ele era um personagem que tinha carta branca pra você fazer todas as galhofas possíveis. Tipo, sabe, botar aquele uniforme original, máscara zona, todo roxo. Ah, mas eu acho que ele foi feio, cara. Ah, mas porra. Acho feio, ainda bem que eu não usava essa porra. É que, Douglas, você não tem bagagem de quadrinho pra diferenciar o galhofa ruim e a boa galhofa. Nossa, você não tem bagagem dos quadrinhos, seu merda. Tem aquela coisa de quadrinho que só quem lê quadrinho pra caralho consegue apreciar, porque é tão difícil de ser bom que você tem que meio que, entendeu, modificar a realidade pra aquilo ser bom. Por exemplo, porra, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui, é óbvio. A parte que o Hulk virou um gangster. Entendeu? Não é. É uma droga muito pesada pra você começar, como iniciante. Como assim ele. Tá, eu não vou perguntar, que senão vai se fugir muito do tema. É. Ok, mas então, voltando. Aí, voltando o que pro Tom Selleck. Não, o que Tom Selleck? É o Magnum. Não é Magnum. Magnum. É Magnum. O que que a Marvel pensou? Porra, vamos patentear nomes, versões masculinas de heróis que só tem versão feminina. Eles pensaram, porra, Mulher Maravilha. Vamos patentear o Wonder Man, ou seja, o Homem Maravilha, antes da DC. Por quê? Pela putaria. E aí eles patentearam o nome Wonder Man só pra DC não poder fazer. E foi o Stan Lee, aquele velho sacana. Aquele velho safado. Quem não? Você criticar é muito fácil, né? Quem não faria igual? E aí, o que o Magnum tem? O Magnum tem poderes padrões. Ele voa, ele tem super força, ele é invulnerável, essas coisas padrões. Ele é rápido. É o Starter Pack, né? Super-herói Starter Pack. É, exato. Só que tem uma parada que é o especial dele, que ele tem, seja lá o que isso significa, que ele tem partículas iônicas. Mas isso que é foda dos quadrinhos anos 60. Eles viam palavras diferentes e falavam assim, porra, vamos usar essa porra, vamos. Só que não significa porra nenhuma. Não, eles pegavam, tipo, a Scientific America, abria em qualquer página, apontava uma palavra e essa palavra vai ser um superpoder. Tipo, porra, só quase guardar as devidas proporções, sabe? Tipo, o cérebro positrônico do exemplo. Tu nem sabe que porra é positrônico direito, mas tu fala, beleza, vou usar aqui essa palavra bacana. E aí, o que acontece? O Magnum, ele tem, e por algum motivo, essas partículas deixam ele roxo. O bom e velho roxo, voltando aí. E aí, esse personagem ele vai ser importante porque a partir dos padrões mentais dele é que vão ser feitos os padrões mentais do Visão. Do Visão. Então qual é a parada? Ele namorava a Feiticeira Escarlate. E aí a Feiticeira Escarlate vai terminar com ele pra ficar com o Visão. Só que o Visão tem os mesmos padrões mentais dele. Então é um bafafá do caralho. É novela mexicana, cara. E aí tem esse bafafá forte dele. Ele era um Vingador, né, obviamente. Ele é até um Vingador que aparece bastante, apesar de ele ser um personagem desconhecido. Ele tá nas principais sagas dos Vingadores, ele tá lá dando um olho. Ele foi dos Vingadores da Costa Oeste, essas coisas assim. Ele passou de muito tempo. É, e hoje ele é vilão. Ele ficou... Porque desde que a Feiticeira Escarlate deu um pé na bunda dele, ele falou, me deu um pé na bunda, vou destruir o mundo. O irmão dele é vilão, o irmão dele é o Ceifador. É, o Ceifador, exatamente. É um cara que tem uma foice no lugar de um braço, é isso aí. Aceitem. Aceitem. E ai, aí... caralho, isso é tão novela mexicana. Não, e aí depois que ele virou vilão, como todo personagem que vira vilão, ele fica muito mais foda do que quando ele era herói. E aí, ele, por algum motivo, essas partículas iônicas dão força pra ele bater um Thor. Uma parada nesse nível, assim. Pela putaria, né? Pela putaria, sempre. Ah, ele também tem um olho bizarro, o olho é, dele... É, porque é o brilha, faz um bom brilho. Shine. Então, a gente nem vai ficar muito tempo nele, porque ele é um personagem meio merda. Então vamos para um personagem pior, que é o Kazar. Caralho, muito bom. que o Kazar é? O Kazar é basicamente, como o Conan fazia muito sucesso, a Marvel pensou, opa, precisamos de um Conan. E aí falando assim, mas como é que vai ser o nosso Conan? Ele vai matar? Ele vai ter sangue? Vai ter sexo? Vai ter essas coisas? Não, claro que não, pelo amor de Deus. Ele vai ser um cara louro, de tanguinha, mas não vai matar ninguém. Ele vai ter um tigre dentro de sabre, que é um tipo gatinho. E vai ter uma parceira com o nome Shanna, a mulher demônio. Isso é muito ruim, né, cara? Cara, e tem uma mensal no Brasil dessa mulher, cara. Agora imagina, você chega na banca e vê a mensal. Shanna, a mulher demônio. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Vinícius, por favor, faça o seu desabafo sobre as mensais no Brasil. Ah, cara... É uma coisa complicada, né? É complicado. Quando você vai comprar sua mensalzinha do Flash... Opa, cancelou. Trocaram por quê? Ah, Arqueiro Verde. Mas a revista do Arqueiro Verde tá dentro da revista do Flash. Não importa. Só pela putaria. Acabou essa porra. Não, mas agora, você quer ler Flash. O que você tem que fazer, Vinícius? Comprar uma revista de R$20 com um monte de história merda. Não, e agora vamos falar de qual é a personagem icônica que não tem revista no Brasil, Vinícius? Porra, Mulher Maravilha? E qual é a personagem merda que virou popular agora que já tem a revista mensal? Uma personagem que foi criada num desenho animado, uma lourinha maluquinha. Lourinha maluquinha. Da galera, a famosa Arlequina. Mas e, pô, Mulher Maravilha, a primeira super-heroína feminina, icônica, que, porra, tá na DC aí um tempão. Não, né? Foda-se. Não, nós vamos Foda-se. Privilegiar os punheteiros. Não, aí é foda. Cara, e o pior é que eu peguei. Dentro da minha faculdade tem uma Saraiva, né? E Saraiva normalmente tem aqueles banquinhos e tal. E eu peguei a revista mensal dela, fiquei lendo lá, que eu não ia comprar essa porra, cara. É sério, o meu cérebro, eu senti ele escorrendo assim pelo meu nariz. Falei, caralho, mano, que coisa horrível. Horrível, horrível. Ai, porque, tipo, as editoras fazem um negócio assim, por exemplo, a revista dela. Essa revista dela vai vender de qualquer jeito porque tá um hype absurdo em cima dela. Então... eles propositalmente não colocam bons roteiristas e desenhistas pra não gastar a galera boa com esses personagens, entendeu? É uma parada proposital. Que nem quando eu tava falando pro Douglas que quando eles querem cancelar uma revista na DC, eles chamam o Rob Liefeld pra começar, pra começar a desenhar a revista, pra venda da revista cair de propósito pra eles poderem cancelar. Não, caralho. Isso é sério, isso é engraçado, mas isso é sério, eles fazem assim. É verdade, cara. Tô imaginando, tipo, próxima conversa de pauta da Marvel. Não, a gente precisa acabar com X-Men pra parar de dar publicidade pra um negócio que não é mais nosso, que é da Fox. Vamos botar o Rob Liefeld pra desenhar. De novo, né? De novo. Ele já desenhou. Aproveitando o gancho de X-Men, a gente pode falar da Terra Selvagem, né? Tem muita ligação com os X-Men. Não, e tem ligação. E com o Kazar também, né? Obviamente. O Kazar que é protetor da Terra Selvagem. Então vamos voltar pra esse herói inútil do caralho. O que é a Terra Selvagem? A Terra Selvagem é um lugar no universo Marvel indefinido, lugar que nós não sabemos onde é, onde a evolução não aconteceu, onde ainda existem dinossauros, pterodátilos e todas as coisas assim bizarras. Que foda-se, né? Por because of reasons. E aí, só que todo avião que passa perto da Terra Selvagem é tipo Lost, a parada cai. Se o seu navio tá perto, afunda, essas porras assim, entendeu? Se o seu submarino tá debaixo d'água, ele, sei lá, vai pra cima da água, não sei. Ele fica. E aí o pai do Kazar tava com ele no avião, o avião caiu e o jovem Kazar sobreviveu. Que na verdade não se chama Kazar, se chama só Jonathan. E aí ele assume o nome de Kazar quando ele cai na Terra Selvagem. Criança Freeza. E essa criancinha é criada por um tigre dente de sabre. Caraca, isso é tão ruim, cara. É tipo um Tarzan ligado ao modo foda-se, cara. Aí ele é o. E aí, because of reasons, ele fala: já que eu tô aqui, eu vou ser o protetor da Terra Selvagem. Só que o problema é que eles esqueciam disso nas histórias, porque, tipo, essas histórias do Kazar saíam muito na revista do Homem-Aranha, na mensal do Homem-Aranha aqui no Brasil. E aí o que acontece? Tipo, a história do Kazar é assim: olha, encontrei um povo dentro da Terra Selvagem. Tipo, ele vive lá 30 anos e não tinha achado aquele povo. Aí o povo tem nave, tem negócio que viaja no tempo. Tem uma porrada de coisa assim e eles ficam lá naquela ilha maldita, se fudendo. E o Kazar nunca volta pra casa. Tipo assim, tem uma nave espacial que pode levar ele de volta pra casa e ele continua na Terra Selvagem. Entendeu? Aí sempre acontece uma parada no final da história que essa super civilização explode, todo mundo morre. E o Kazar volta a ficar sozinho na Terra Selvagem. Até que ele, na próxima revista, vai achar outra mega civilização que ele nunca tinha ouvido falar. Cara, eu, se eu não me engano, o único cara do universo Marvel que conseguia ter acesso era o Magneto. Sim, o Magneto ele conseguiu. E achou muito mutante lá. Lá acharam muitos mutantes que foram descobertos lá na Terra Selvagem. Mas os mutantes não são uma evolução dos seres humanos? Putz, mas não tem planeta. Não tem civilização lá que viaja no tempo, os caralho, cara. Terra Selvagem é uma coisa bizarra, cara. É, não tem lógica. Tipo assim, tem dinossauros. Porque, because of reasons, mas também tem coisa mega tecnológica. Tem tudo, tudo que. Sim. Só não tem coisas tipo do nosso mundo normais, mas de resto tem. Cara, um humano foi criado por um tigre cheio de sabre, porra. Mas não, agora. Não faz sentido esse lugar. Eu não sei qual é a origem da mulher demônio. Eu também não sei, cara. Porque normalmente ela já tava estabelecida quando eu li coisas do casal. Sim. Mas, cara, ela é uma personagem. Tipo assim, agora eu vou falar uma parada aqui que eu fiquei boladíssimo. Quando tava. Eu li essas histórias do casal, porque, tipo, a revista do Homem-Aranha já tava ali, né? Já tamo aqui. Tá. Ah. Só que aí tem uma história, cara, que é assim. Aparece uma outra mulher, tipo a Xana, só que loura. E a Xana é ruiva. E aí o casal fica balançado. Entendeu? De carne, não sei. Só que aí o que acontece? Tem uma troca de mentes. A mente dessas duas meninas é trocada. Porque, não sei. Aí... O Kazar, tipo assim, decide, né? Fala assim, não, vou ficar com a Xana mesmo, pá. E aí ele fica com a Xana. Só que não é mais a Xana, é a menina loura. Hã? É, porque a mente foi trocada. Aí, aí eles estão lá, né? E o Kazar não sabe. E aí a menina loura, que agora é a Xana, fica assim, mas como é que ele não percebeu que sou eu? Era pra ele perceber, mesmo sendo meu corpo, sendo a minha voz. Ai, cara, por que a gente tá falando disso? Aí, calma. Aí a Xana... A Xana vai e mata a menina loura, entendeu? E aí o Kazar fica tipo, não, que isso? Aí ele explica a história pra ele. Mas mesmo depois da história explicada, o Kazar vai e dá uma porrada na cara da mulher. Mas na revista infantil, o Kazar é uma revista mega infantil. Aí você fica assim, caraca, o cara tem violência, sabe? Violência doméstica na revista e ok? Sendo que isso já foi... tinha sido quebrado na Marvel, porra, há muito tempo com o Homem-Formiga. É? E aí você fica assim, caraca, que merda é essa, cara? Eu acho que era uma revista que ninguém lia. Então os caras surtavam. Aí chegava na mão do editor da Marvel, ele nem lia. Tipo, eu não vou ler, gastar meu tempo. Ah, vai, publica essa merda aqui. E é se casar. Nossa, o casal é um personagem muito... Sim. E, é um personagem e tem muito que... defensor, cara. O Mark Waid já escreveu o casal. Eu queria ler uma coisa do Mark Waid. Mas ele é um personagem que tá esquecido, né, cara? Eu não vejo nada com ele há muito tempo. Né. Seria engraçado se, sei lá, se... Ironia do Destino, o Conan tivesse um puta filme de sucesso e a Marvel fala assim, porra, vamos fazer. Aí o Kevin Feige fica maluco e faz o filme do casal, imagina. Olha, cara, eu não duvido nada. Vou te falar que eu não duvido nada mesmo. Triste, né? Mas é isso, o casal é um pouco triste, cara. Ele é um cara meio depressivo. Não, as histórias dele são meio depressivas. Tipo, é aquela história que você lê e você fala assim, cara, eu tô lendo quadrinho demais. Eu preciso dar uma parada, assim, sabe? É verdade. Ou se ela transar, alguma coisa assim. Ou eu paro de ver essa porra, ou... É o momento que você percebe que você tá passando de uns limites que nunca deveriam ser cruzados. Tanto que eu acho que nem tem mais publicação no Brasil, cara. Casar? Há muito tempo. Se eu tivesse uma mensal, ia ser foda. Não, vai ter. Algum momento vão falar assim, ah, vamos acabar com a mensal do Wolverine no Brasil e colocar do casar? Ah, vamos. É, vamos pensar aqui em algumas menções honrosas, então? Ah, eu tenho uma menção honrosa muito boa. Já que a gente tava falando do Killgrave, existe um outro personagem na Marvel que tem poder de controlar as pessoas com a voz. Só que são só mulheres e é um macaco, que é um personagem chamado Barão Símio, que é um babuíno que usa roupas de Lorde e ele tem o poder de controlar as mulheres. Barão Símio? É. Caralho, até o nome é merda. Cara, mas quem era um personagem muito merda, cara? Tava pensando em dois aqui que são relativamente desconhecidos, que estão em alta agora por causa do Guerra Civil, que é o Falcão e o Pantera Negra. Então, o Pantera Negra, pra quem lê quadrinho, ele nunca foi desconhecido. Não, sim. Porque ele, entendeu? Faz parte de um grupo, porra, mega importante, que são os Illuminati. E o Falcão, ele tem uma parada engraçada, que ele era um vilão, tipo a Viúva Negra e o Gavião, e depois fica amigo da galera, e aí vira meio que o Robin do Capitão América. Só que no filme Guerra Civil, ele usa um drone, né? Os quadrinhos, pelo menos ele usava, era um gavião de verdade, um falcão de verdade. É, e ele falava com os pássaros. Ele era tipo o Aquaman dos pássaros, ele fazia um negócio assim com a cabeça, tipo, du-du-du-du, e ele chamava os pássaros. Cara, eu acho que ele foi o primeiro personagem negro. Não, foi o Pantera Negra. Foi o Pantera? Foi, acho que ele é primeiro que o Pantera. Eu acho que ele é primeiro que o Pantera, cara. Não, porque assim, ele surgiu como vilão. Talvez ele não seja considerado o primeiro herói negro, porque ele surgiu como vilão e só depois virou herói. Não, o Pantera é de 66, ele é de 69. Ah, então o Pantera foi primeiro. É, Panterão. Primeiro. Panterão da Massa. E o Panterão, acho que acho que é importante a gente falar dos Illuminati, né, cara? Eu acho que é um conceito maneiro. Sim, sim, é verdade. Cara, os Illuminati, que é um grupo, né, como o pessoal faz hoje em dia, teoria da conspiração, um grupo meio que secreto, restrito, acho que são 8 ou 6, né? Acho que são personagens. 6. Que eles, meio que eles controlam o caminhar da Terra, né? Como que a Terra vai lidar com os problemas até extraterrestres, né? São coisas mais com uma abrangência maior do que nos Estados Unidos, só no continente. E é foda que, tipo, esse grupo, ele se junta independente do caô que tá dando, entendeu? Sim. Tipo assim, por exemplo, o Pantera Negra e o Namor se odeiam. Eles se odeiam pra caralho. Só que quando eles vão sentar na reunião dos Illuminati, eles têm que colocar todos os problemas de lado pra resolver e conversar. O Capitão América e o Homem de Ferro na Guerra Civil tiveram que fazer isso. Eles estavam em plena Guerra Civil, só que quando teve reunião dos Illuminati, eles não podiam trocar. O Capitão América é o Homem de Ferro? É. Não, que o Capitão América, ele entrou depois, Raul. Não, mas o Capitão América não é Illuminati. O Capitão América, ele entrou depois. Ele entrou depois que eu acho que o Professor Xavier morreu. Não, você não lembra? Não, o Capitão América, ele saiu meio que recente, cara. Que tipo assim, quando eles começaram... Não, eu sei. Mas o Capitão América, ele entrou nos Illuminati depois. Tanto que ele fica meio bolado... Porque o Homem de Ferro, ele não sabia nem da existência dos Illuminati. Ele fica meio bolado com o Homem de Ferro. Você não lembra disso? A gente leu essa história junto até. Não, mas essa história que a gente leu, era flashback. Porque, tipo assim, a história começa com ele saindo do grupo que o nego apaga a memória dele. Porque eles iam ter que começar a destruir os outros universos. E ele não ia concordar, todo mundo não, sabia que ele não ia concordar. Isso você tá falando das incursões já, né? Sim. É pré-incursão. Isso é próximo da época que o... Lembra quando a gente leu a mensal que o Ultron foi liberado? Antes da Era de Ultron, daquela saga? Sim. Foi nessa época que o Capitão América entrou. Que foi aquele lance que os Illuminati estavam com as joias do infinito. Sim. Você lembra? Ele entrou nessa época. Ele não tava desde a época da Guerra Civil. Então por que que eu lembro dele quando os Illuminati decidem isolar o Hulk no espaço? Eu lembro que ele tava lá. Não tava. Foi uma revista que quem foi... Tava o Namor e tal, tava essa galera toda. Se não me engano, foi até o Namor que deu a ideia. Que aquele filho da puta. Quem? Não, o Namor é contra essa ideia. O Namor é contra? O Namor é contra, tanto que ele sai na porrada com alguém. É, eu sei que tem alguma treta com o Namor, cara. O Namor é contra levar o Hulk pro espaço, porque ele sabe que quando o Hulk voltar, ele vai voltar desgraçado. Desgraçado. Matar todo mundo. Tanto que tem uma saga, né, que é o Hulk contra o mundo. Isso. Que é o Hulk enfiando um cacete em todo mundo. Que deve ser irado. Os Illuminati. Ah, nem é. É uma merda. Massa velho pra caralho. Não, com certeza. É a definição de massa velha essa saga. Mas, tipo, tem uma parada maneira que no filme do Guerra Civil, o Pantera Negra fala uma parada que, pra mim, foi já uma construção dos Illuminati. Que, tipo, quando ele tá falando com a Viúva Negra, na conferência lá da ONU, ele fala assim, porque pra mim, dois homens sentados numa sala conversando resolvem muito mais coisas do que um grupo como os Vingadores. Eu falei, olha o pensamento de Illuminati aí, daí o menino Pantera. Pra mim isso foi, porra, Pantera total. Sim, cara. O maneiro, cara, do Guerra Civil, talvez que você esteja lembrando também, foi do casamento do Pantera com a... Tempestade. E isso teve que unir a galera. É, que o nego não podia brigar no casamento deles, né? E tanto que ficou dividido o pessoal. É tipo família da noiva, família do noivo, né? Foi mó climão, foda. Foi mó climão tenso, cara. E que é um casal muito foda, cara. Mas foi um casal que não deu certo por eles serem tão fodas. Não, e foi um casal que foi separado nesse negócio de Fox e Marvel, né? Porque aí cada vez mais os X-Men foram diminuídos e aí a Tempestade separou do Pantera. Do Pantera. Mas eu acho que pra mim eles ainda se amam, na minha mente eles ainda são casados. Cara, me irrita muito quando eles tentam forçar a Tempestade Wolverine. Também, cara. Tentaram forçar cada coisa, né, cara? Uhum. Esses dias eu tava lendo uma história recente do Wolverine, tentaram forçar a Kitty Pryde, cara. Sendo que a Kitty Pryde tinha toda aquela relação de pai e filho, saca, com o Wolverine. Eu fiquei, putz, que merda. Aí forçaram um casal, é isso? É, uma coisa, uma tensãozinha sexual, ah, saca? Não. Ah, muito merda. Kitty Pryde e o Wolverine. Pô, eles tendo que eles tiveram uma história que os dois ficavam viajando, tipo pai e filho, saca? O Wolverine veio a garota criança. Tipo, eu ia gostar de uma história do Wolverine e Kitty Pryde. Tipo The Last of Us, tá ligado? Já teve, eles ficaram muito tempo, eles dois juntos. Mas sem o mundo acabar. Uma road trip, sem o mundo acabar, né? É, mano, é isso que eu pensei, tipo, dá uma merda fodida geral no planeta e vai os dois tendo que fazer alguma coisa, tá ligado? Tipo, por algum motivo eles estão indo pra algum lugar. Ah, mas o problema é que já tem uma história pós-apocalíptica com o Wolverine, entendeu? Que é o Old Man Logan. Então é uma história que é, sei lá, isso é meio repetitivo. E também o problema é que o Wolverine, ele tem muita história road trip com... Ele, na verdade, já tem duas nesse formato, que é a Kitty Pryde e a Jubileu. E ele ainda tem a fase do Wolverine caolho também, que ele que tem um road trip também. É, tipo, ele é muito comum, essa ideia é muito repetitiva já nele. É, mas se desse certo, não... Ah, o cara, X-Men acabou, aceita. É. Ah, nunca gostei muito dos X-Men, né? Não, cara. Caralho, cara, esse moleque, ele tá sem limites, cara. Tá louco, tá louco. Eu gosto de Dias de um Futuro Esquecido, que eu li e achei maneira. Mas eu nunca gostei muito do conceito de X-Men. Mas enfim. Então, você leu essa fase, né? Que foi um arco da fase. É o arco final do John Byrne e Chris Claremont. Agora imagina você lendo isso tudo. Toda uma construção. Vou ver, vou procurar. Cabeça explode. Fica maluco. Mas, vamos lá, mais alguma menção honrosa antes da gente encerrar? Ah, acho que eu não tá vendo nenhum na minha cabeça, não. Não, também nada... Sei lá, Manto e a Daga, que talvez ganhe série na Netflix também. Nossa, isso aí nunca ouvi falar mesmo. O Punho de Ferro não entra nessa lista? Porque o Punho de Ferro também, pra galera que lê quadrinho, ele não é muito desconhecido. É, ele fez dupla com o Luke Cage, que a gente pouco antes, durante muito tempo. É, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é a nacionalidade não, mas qual é a etnia do Punho de Ferro? Ferro nos quadrinhos. Ele é caucasiano louro, né? Caucasiano? Sim, ele é louro. É, porque quando anunciaram o moleque que ia fazer, né, o Loras Tyrell, o Punho de Ferro, eu fiquei meio decepcionado que eu tava esperando um asiático. Não, ele não é asiático não, cara. Não, eu sei, mas achei que faria sentido mudar a etnia nesse caso, mas se não... Mas eu também não sei. É porque, tipo, parte da graça, digamos assim, do Punho de Ferro é que ele é um cara ocidental que vai conhecer o Oriente e depois volta pro Ocidente totalmente diferente. Tipo o Doutor Estranho. Uhum. Então, assim, tipo, se ele já fosse oriental, meio que não tem lógica, entendeu? Não tem muito sentido. Mas assim, eu acho que poderia assim ser feito, tipo assim, um cara oriental que vai pro Ocidente, ele tem uma missão no Ocidente e você vê todo o estranhamento dele com o Ocidente. Eu acho que isso poderia ser feito sim. Mas o que eu acho que vai ser irado, cara, vai ser eles estabelecendo aquela cidade lá. Acho que é Kunlun, não é o nome dela? Sim, a cidade que só aparece de tanto em tanto tempo, né? Acho que é de 10 em 10 anos, velho, de 15 em 15 anos. É uma coisa assim. Aquela cidade mística que, se eu não me engano, ela já foi citada em Demolidor. Já foi citada. Não, não o nome dela, mas assim, tipo, todo mundo fala que ela foi citada aqui quando aquela velha louca lá do... tá falando com Wilson Fisk, ela fala que não é da China. Não, ele fala, você é da China? Ela, não, de um lugar muito, muito mais longe. Aí todo mundo fala que é essa cidade que tá sendo citada. É. Porque ela também dá uma porrada no Demolidor, estilo Punho de Ferro, assim, que ela dá uma porrada no Demolidor, o Demolidor voa. Uhum. É, ela dá uma coça no Demolidor na primeira temporada. Destruction leads to a very rough world, but it also breeds creation.